posso ajudar os que estão desesperados. Porque se um dia ficarmos na lista dos humilhados, encontraremos apoio dos menos sacrificados. Aqueles que estão cansados ou menos favorecidos, precisamos chegar perto, falarmos nos seus ouvidos, pra suas bocas sorrirem em vez de soltar gemidos. Aqueles que estão feridos precisam de curativos, porém às vezes remédios são simples paliativos, e uma palavra de amor pode conservá-los vivos. Vamos soltar os cativos do castre dos desenganos, recebê-los com carinhos, ajudá-los a fazer planos, para que sejam felizes por muitos e muitos anos. Vamos curar os insanos das suas perturbações, trazê-los pelo diálogo às nossas concentrações, que as correntes positivas terminam com as frustrações. Queremos reuniões com pessoas competentes, muitos atos solidários que ajudem todos carentes, respeito para os idosos, amparo para os inocentes. Curar os doentes com plantas medicinais, para que eles não fiquem na porta dos hospitais, recebendo atendimento quando for tarde demais. Vamos juntar os canais com os mesmos movimentos, unindo as almas cristãs que vivem todos os momentos, amando a Deus e ao próximo, cumprindo os dois mandamentos. Vamos doar alimentos para todos os sofredores, roupas, calçado e remédios, cama e lençóis, cobertores, que servirão como um bálsamo por cima das suas dores. Vamos pedir aos pastores, aos políticos e juízes, que é preciso o Brasil se unir aos outros países, pedindo aos ricos que façam seus irmãos pobres felizes. Vamos tirar das marquises, praça públicas, viadutos, menores abandonados que sofrem todos os minutos, vítimas de pais levianos e governantes corruptos. Vamos ver se os estatutos se tornam reconhecidos, e o nosso Brasil desperta dos anos adormecidos, sem tantas leis violadas e tantos códigos feridos. Vamos deixar dois pedidos ressoando nas alturas. O primeiro para Deus proteger as criaturas, o outro para os pecadores estudar as escrituras.